presto contas da execução até ao momento de um programa de apoio às pessoas em situação mais frágil, portanto um programa de apoio na área da saúde. Refiro-me ao programa OHA Mais Saúde, programa bem, rede solidária do medicamento. Dizer que o protocolo com o município teve início em 1 de janeiro de 2020 e nesse período foram referenciadas pelo município 44 agregados familiares correspondentes a 85 municípios. Assim, dados referentes a 5 de agosto de 2020, já são beneficiários do programa de aquisição de medicamentos, 98 cidadãos. Esses 98 cidadãos são beneficiários deste programa de medicamentos comparticipados. Informar ainda que estão neste momento em avaliação de 6 processos, envolvendo 11 pessoas. Ou seja, a breve trecho, Oliveira do Hospital terá 109 cidadãos beneficiários do programa OH Mais Saúde, programa ABEM, programa solidário do medicamento. Para concluir dizendo que este Executivo, presidido pelo professor Zé Carlos Alexandrino, lançou uma nova geração de medidas de apoio social, de apoio às famílias e apoio aos cidadãos mais carenciados, que de facto marcou uma época de não abandono das famílias e, como tem sido dito, ninguém fica para trás no apoio e no cuidado, seja na saúde, seja no incentivo à natalidade, seja no apoio às crianças, seja nas famílias que têm menos recursos.